07 após o pouso 09 na curta ali, mantém pista no zero. Gente, após o pouso 09, vai ali manter 10, bom 170. Dia chegada do Mari com ajuste 19, está autorizado até o 50, 050. Cabo dia 050, bom 972, pode ser lá de coordenar o projeto? Eu tenho via chegada no 972. Chama agora o centro restrito e o número 288 alterna o 260. 288-260, o azul 4222, no bom dia. Solo Salvador, boa noite. Azul 6908, Silvão. Azul 6908, táxi Alfa e Kilo, para o Pate 3, tenta balizador. Alfa, Kilo, Pate 3, é, o 6908, Azul. Uno 70, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 069. Iniciando decolagem da 10, 1170. Estabilizando o ILS, o azul 4062. Do 4062, chama a torre 118, mais um. Estado no ILS. Série do 2228, chama o centro Recife no 288, alterno no 260. 288-260, passaria 2228, boa noite. Boa. Controle azul 4062, estabilizado no ILS. Chama a torre 118-95. 1895, boa noite. Controle, torre, boa noite, azul 4062, estabilizado no ILS. Azul 4062, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 069. Livre pouso para o azul 4062. Para o táxi do 098 com 81 a bordo, autonomia de 3 horas e 16, alternando Marcel. Passando 1600. 1170, sobe 390, via saída Puca. 390, via Puca, o voo 1970. 95, o voo 098. 868, chama Recife agora, 126, decimal 8. 126, 85, 168, boa noite. Boa noite, ali, mantém pista no zero, voo no 098. Aliás, mantém pista no zero. Azul 4062, no solo ao 56, direita ao 1219 solo. E direito, 219. Só tem a via saída, o 1170. Via saída. Voo 1972, desce via 2000 pés, 1019 autorizado ele. 2000 pés, autorizado X-ray, 1019, voo ao 972. Solo, boa noite, azul 4062, de boa na sua escuta. 4062, boa noite, Alfa, Kilo, Pat 3, centralizador. Alfa, Kilo, Pat 3, confirmando. Correto, Alfa, Kilo, Pat 3, eu tenho centralizador. Sei, eu tenho centralizador, Alfa, Kilo, obrigado. Autorizado a decolagem no zero, vento 180 graus, 5 nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, voo no 098. Zero 98, decolou a 58, 1208, controle, bom voo. 1208, grato, voo 098. Queira, por gentileza, coordenar as IPA para o 1098, se possível. Escuta, 1098 agora. 0098, chama agora o centro Recife, o número 26.85, alterno 12545. 2085-2545, Golno 0985. Ou 1972, completa final, chama a torre 118, 95. 195. Correu o gol 972, final da 1-0, visual. 972, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 5 nós. Livre pouso 1-0, gol 972. No solo 08, direita 1219. Direita 219, gol 1972. Bono 972, boa noite. Alfa Juliette, portão 09. Boa Juliette, Bruno 9, Bono 972. Michael, hotel Juliette. Prossiga. Hotel Juliette, utilização para reboque da ponte 06 para a posição 1-2 do pátio. Para reboque, chame 121 decimal 9, solo. Hotel Juliette, bom dia, prossiga. Hotel Juliette, autorização para reboque do pátio 1, posição 06, até a posição 1-2 do pátio 1. Confirmando a posição 1-2 do pátio principal? Isso, até 06 do pátio principal, até a posição 1-2 do pátio principal. Autorizado o reboque, reporta finalizando. Salvador, boa noite, voo 993, nono centro de informação Delta. Voo 993, nono, passando 250 para 150. Se possível, solicita a proa de Duna, está presente. Boa, Mari, 9931, descida autorizada até o 050. Mari, 050, tava 31. 4-7. Patrulha Gol 9931, atinge 0500. Descido 2000, pegue autorizado LS, ajuste 2019. 2019, minha patrulha LS, 9931. Salvador, muito boa noite, o azul da 774, ciência informação Delta, nível 190. Uma boa, 2774, voa ITAP, desce até o 050 no ponto Delta. Pronto, ITAP, só não copiou a autorização de descida do azul da 774. No ponto ideal, autorizado descida até o 50, 050. Grato, código ideal 050, azul da 774. Obrigado, bom dia. Esse é o do rebote, boa noite. Controle Gol 9931, estabilizado ILS X-Ray. 931 no completo final, chama a torre agora 118-95. 185, boa noite. Torre Salvador. Bom dia, Gol 9931, estabilizado ILS X-Ray. De aproximação, aguarde instrução de pouso, Gol 9931. Aguardando. Gol 9931, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 79. Livre pouso na 10, 9931. Siga. Confirme? Solo 121 decimal 9. Solo, bom dia, Solo. 4344, sob controle. Ecos no meio da Siga? Confirma só o nível, por gentileza? Eco 125, só um instante. Eco 90, livre acionamento, aguardando cópia. Eco 105, se a gente aguarda só um instante, cópia. November, pronto, cópia. Autorizado, Serra November, India Charlie, IRC 105 nível, decolando ano 7 com curva direita, restrita ao nome, peço corredor acheta, ao farol da barra, com liberação do controle. Aciona 5407, controle 120, decimal 8. 19931, no solo 43, direita, 1219, solo. 19, gol, 9931. Protegimento correto, ECO 190, radar de altímetro 1019, agora com a torre 1895 para ataque e decolagem. Acione cheio para o táxi, ECO 190. Gol 9931, Libró. 9931, da boa, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 4, 993. Autorizado ingresso, resposta aérea de pronto. Que é a corrida Oxê, decola da 17, com curva direita. Vai atingir o 5000 azul das 774. Azul, desce para 2000, autorizado LS. Ajuste do altímetro, 1019 no nave. Desce para 2000, portarada ILS com 1019, azul das 774. Autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 70 graus, 08 nós, Papatango, Eco Azul, November. Salvador, 4220. 4220, via chegada Mari, desce até o 050. Via 050, Mari, azul, 4 November, decolou as 47, no 208, controle bombou. 208, não é? 208, boa noite. É pelo November, da falta na sua disputa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Zulu November, mantém o corredor axial no meu pé e os aguarda sempre. Novembro no meu pé no axé. Autoriza a 318 para o Eco November, é ideal. Eco Zulu November ainda negativo, mantenha o corredor axé, aguarda, senhor. November, manda no axé. Estabilizado, localizado, o azul das 774. Azul completa a final.